Passado, tempo, futuro. Sou jovem, Goku Black. O ódio sempre é puro. Quero chuva de Mac. Nosso tempo é curto. Foda-se o seu chefe. Hoje eu vejo o voto. Nada disso é blefe. Passado, tempo, futuro. Sou jovem, Goku Black. O ódio sempre é puro. Quero chuva de Mac. Nosso tempo é curto. Foda-se o seu chefe. Hoje eu vejo o voto. Nada disso é blefe. O mundo dos deuses, o mundo é meu. Tá tudo fudido, vai tudo pro breu. Conquista seu mundo, mas ele não é seu. Humano zero, só quem conheceu. Scooby, jovem, Goku Black. Eu sou sol, vocês são só LED. Fora se seu estado é hate, não cede. Eu fiz pela lady, não fiz pelo rap. Sempre curte fusão, mas eu sou confusão. Não entender meus passos, eu subo escada. Sempre enxergando na escuridão. Sei que dentro do meu coração existe a vingança. Acumulada é a dança dessas espadas. Meu escudo é esboço da rima inclinada. Eu nasci pra ser escravo, por isso eu escrevo. Trago rosas com espinho, inimigos são cravos. Eu os espremo. É meu extremo, me sinto supremo. Não tô tão sereno. Vivo dentro de um mar, matando soldados com golpes de remo. Tô tipo Sorento, minha harpa é farpa. Como o tapa de demo, minha garpa é prata. Entenda que eu nasci preto e não moreno. Tô nessa corrida correndo, tipo NASCAR. Minha missão é ser Mufasa e matar meu irmão antes que ele se torne Scar. Tô me afogando no meu próprio sangue, esses caras se dói com o preto rico. Tô assinando minha própria cova com tinta na perna do grifo. Sou Sonserina, não faço som pra mina. Odeio Gryffindor, mato trouxas com carabina. Fechem as portas da casa, não deixe as trevas entrar. Cansei de lutar pela causa, já não sei pelo que vou lutar. Vivo sem valores, presos em segundos, o tempo é mal de ação. Ser Deus é ser todo ouvido, pra escutar uma oração. Scooby jovem Goku Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black. Scooby jovem Goku Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black. Scooby jovem Goku Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black. Scooby jovem Goku Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black.